Eu sou o Ninja Inimigo. Eu sou o Pivô. Mesh Plater. Sou o Drenagem. Negão gostou do DT4. Meu nome é Daigo. E estamos aqui para a leitura de e-mail gigantesco, o grande episódio Disco Ninja dos Ouvintes. Parede de texto. É, meu filho, a coisa aconteceu, agora segura. Primeiro... Posso começar? Claro que pode começar, mas primeiro vamos agradecer, muito obrigado a todos os e-mails do coração, menos sobre a eternidade, que ele tá cagando. Tá, mas... Literalmente, cara. Dos cagos, sendo já cagou. Muito obrigado a todos os e-mails, sério, do coração. A gente adorou muito, a gente recebeu muito, muito e-mail. Foi de longe o episódio com mais e-mails que a gente já recebeu. A gente vai fazer o nosso melhor pra retribuir toda essa carinha e atenção nesse programa pra vocês. Então, por favor. Sim, a gente vai fazer um programa cagado. Exatamente. Queria agradecer a todos os que me deram parabéns. Felicidade. É isso aí. Foi aniversário. Foi aniversário do Ilapso anteontem, quarta-feira. E você, que é feio e não sabe as regras e não deu parabéns pra ele, é vacilão. Ele, com todo tudo maneiro com vocês, tudo brother, posta lá no Twitter, posta no Facebook, bota as paradas e vocês ficam lá, oh, ok, não vou dar parabéns pra ele, vai se fuder. Em vez de trabalhar, postando no Facebook. Tá? Aí, e hoje é aniversário da minha mamãe, entendeu? Acho que cara, porra! Mamãe, cara, parabéns! Ai, da ela que nasceu, cara, foi um catupiry da galera, tá entendendo? Pode crer. The mother of eternity. Um mega parabéns para a mãe da eternidade. Vai deixar se ela chegar aqui pra ganhar um parabéns da gente. Isso surgiu. Nenhum, até porque teoricamente o aniversário dela sai amanhã. Ah, entendi, então. Só que como mais eu imaginei que o podcast sai amanhã, eu falei... Vou fazer um vídeo. Então é isso aí. Por favor, podemos começar com o primeiro e-mail, Mestre Splinter. Caralho, que vacilão. Que vacilão. Mas eu vou... Meu, muito vacilão. Falou que... Pode falar em meu lugar, cara. Pode falar em meu lugar. Não, posso falar? Então, cara, aqui é o Mestre Splinter. Aqui é o Mestre Splinter e eu vou ler o e-mail aqui do Bruno Van Dijk. Caraca, não bagunça a cabeça da galera, não. O nego já troca vocês dois o tempo inteiro. Eles fizeram um propósito, você acha que não? Lógico. Porra, cara, não vai deixar eu ler a porra do negócio? Caralho. A boca. Porra, o Mengão. Porra, jogo do Mengão daqui a pouco. Tem que ler essa porra. Olá, galera do Baixo Frente Soco. Meu nick de Diablo é Brum Van Dijk e o nick de CS é puta que pariu, caralho. Normal. Sim, muito escroto. É, eu vou ter que concordar que é muito escroto mesmo. Tipo, comecei a ouvir o podcast de vocês esse ano depois que meu amigo de longa data, o LK6, me indicou. Grande LK6. Que grande LK6. LK6 era a namorada dele, LK7. Curti muito o trabalho de vocês. Fiz a maratona Baixo Frente Soco, ouvi todas as edições. Caralho, cara, você é muito guerreiro. Esse e gostei. É. Pô, vou tratar com mais respeito esse meio depois. Ouviu a primeira? Ouviu a primeira edição? Será? Deve estar incluso. Se ouviu o primeiro, não ouviu mais, né, cara? Não, mas aí normalmente a pessoa vai de trás pra frente. Aí o último que escutou é o primeiro. Aí tá beleza. É. Cara, é muito herói. Enfim, e gostei muito das edições do Diablo, Resident Evil, King of Fighters, que é muito melhor que Street Fighter, há controvérsias, e Silent Hill. Falando nisso, quase me caguei nas calças quando vocês falaram que Silent Hill teve como inspiração o estado do Maine. Porque eu estou fazendo faculdade aqui e realmente é tudo muito parecido. Só ficar na faculdade no Spring Break e não tinha uma aula viva no campus. Nossa. Caramba, manda fotos do Maine agora pra ele pra baixo. Pensou.com. Tira muito no Maine, cara. Pra eles darem essas fotos. Tira no cabeção. Sempre quis mandar um e-mail, quis com Z, mandaram um e-mail, que é sempre quiz. Sempre sempre pergunta. Show do milhão. Nunca tive assunto, mas esse último episódio me deu uma boa ideia. Escolhi esta música por um motivo muito engraçado. Como meu PS2 quebrou em 2006, não tive a oportunidade de jogar muitos jogos muito bons do console que estava no seu auge. Há controvérsia sobre o auge do PS2 em 2006, mas enfim. Sempre. Ah, mas pra final. É. Como sempre, jogos muito bons criam hypes supremos. Leia esse Skyrim. Não, criam hippies. Criam hippies. Hippies supremos. Criam hippies. Mas vamos botar uma foto do hippie supremo, cara. Cara, vou dar no cu agora o hippie supremo. Boa, moleque, faça isso. Vi esse vídeo, link abaixo, e fiquei viciado na música. O único problema é que a versão paródia ficou grudada na minha mente e quando eu tive a oportunidade de jogar o jogo alguns anos mais tarde, não conseguia parar de rir por mais épica e sanguinária que fosse a saga de Kratos. Vejam o vídeo abaixo e entendam porque eu nunca consegui jogar God of War 2. Se puderem, coloquem essa música na edição dos leitores. aqui pra gente é God of War, a tema do God of War 2. E eu acho que essa música é muito foda porque ela é tudo que o Kratos é, moleque. Ela é o apocalipse em pessoa, basicamente. Já eu acho que essa música é muito foda, que ela reflete nossa atual realidade brasileira. Obrigado, mestre. A realidade brasileira da decadência grega da destruição. Hold devils for a team. Hold devils for a simulante. God of War 2 é meu maneiro, que é muito demorado, mas que é maneiro. E que ele tá segurando a jarra de chá do capeta acumulando. Enfim, aí ele fala aqui: valeu, galera, e continue um ótimo trabalho, garantindo uma grande trilha sonora enquanto eu faço os infinitos exercícios de lição de casa nessa vida ingrata de estudante de engenharia. Abraço! Olha só, ele é estudante de engenharia. Ele faz engenharia. Nossa! Ele é colega de vocês. Cuidado com ele. Caramba, eu tô fazendo elogio aqui à profissão de vocês, falando: olha que legal. Beleza, vocês, hein? Brum Vandica, qual é a engenharia que faz aí? Tem que falar. Tem que falar. Brum, mande um e-mail para eugostodejogos@baixofrentesou.com dizendo qual engenharia que você faz e mandando foto do main para mim. Tá só, não vai, só não vem falar assim: ah, eu faço engenharia de produção, porque engenharia de produção não é engenharia. Não é. Pode ser que ele tenha entrado. Tem que ser engenharia de robôs do futuro. Engenharia de Gundam. Você entra em engenharia, geralmente você entra pra fazer o ciclo básico primeiro, depois você escolhe. É o ciclo básico, você aprende a criar robôs do futuro, né? De cálculo e física, só é falta de física. E robôs do futuro. Mestre Splinter, que na verdade é o Senhor da Eternidade, que na verdade vocês nunca saberão. Por favor, leia o próximo e-mail. Porra, beleza. Eu vou ler então aqui o e-mail. Não, eu já ia falar o nome do cara verdadeiro. Do Aquecedor de Tuba. Fala, Manolos, do Baixo Frente Soco. Aqui é o Aquecedor de Tuba. E a música que eu queria ouvir no Disco Ninja é Wandering Ghost, do Castlevania. Castlevania, um nome que a Babs estava há poucos minutos reclamando, dizendo: porra, só porque é um castelo? Pode falar sua teoria, Babs, gente? Não, então, galera, porque, tipo assim, o nome original é Akuma Jo Drácula, o que mesmo, Daigo? Drácula, o castelo do capeta. Pois é, então. Aí alguma pessoa na Konami um dia pensou: ah, o jogo é sobre Drácula. O Drácula sobre é da Drácula. É, porque são vários, você já viu como é que esse cara ressuscita? São no mínimo 5 Dráculas, né? Claro, tem 500 encarnações de Dráculas. O jogo é sobre Dráculas. Dráculas são da Transilvânia. E tem castelo. Então, o castelo da Transilvânia? Castlevania. Ah, larga esse fanboy. A porra do nosso jogo, se você traduzir, é castelo, né? Drácula do capeta Satã. Bolado. Então, aí alguém... quando veio pro ocidente, alguém pensou: Transilvânia, castelo na Transilvânia. Castlevania. Foi esse ser humano que teve essa ideia. Pra defesa do ser humano, Castlevania é o nome que pega, entendeu? É. E é por isso que é sucesso, sacou? Por isso, mas, apesar de eu estar sacaneando a pessoa, eu gosto desse nome, tá? Eu acho muito legal. Ah, tá, tudo bem. Só que a pessoa é um filho da puta. É, foca no resultado. Qual é a minha favorita do Castlevania Symphony of the Night? Você pode falar, mas não vai tocar. Por eu acaso sei. É o Wandering Ghost? Não. Então não é a que tá tocando. Ah, mas eu quero falar, deixa eu falar. Fala, Rebeca. A minha música preferida é Wood Carving Partita. Procurem aí. Ok. A minha é Marble Gallery, é mais legal. Então, ele tá falando aqui que essa música lembra quando ele jogava esse jogo que todo dia que nem um retardado e ficava parado no cenário Colosseum só pra ficar ouvindo essa música em loop infinito. Não tinha aquele sound test no menu, não? O Symphony of the Night, eu não tinha, não. Você tinha que ir na loja pra ouvir o sound test. É. Ele podia estar na loja, né? Então, aqui, muito obrigado pela sua música da Castelância, né? Castelância seria a tradução? Castelância. É Castelânia, na verdade. Não, Castel... Sei lá, Castelvânia. Que não venha ninguém reclamar falando não é Castelvânia, é Castelvânia. Porque sempre tem, né, essa galera. Você não pode falar Castelvânia. Não, é não, cara... a gente não recebe e-mail desse tipo de pessoa. Exatamente. Oh, pô. Peter Pan. Tem um e-mail mais aí na frente que o cara fala Cris Score, moleque. O cara é muito roots. Roots pra caralho. É, vamos lá. Por favor, agora, Daigo, leia o próximo e-mail aqui do nosso amigo Kiros. Maluco, Kiros, Kiros de Fogo, se não me engano. Ele assina lá no, nos comentários do Baixo Frente Soco. Porra, o cara escolheu. Fala, galera, aqui é o Kiros. E eu gostaria de escutar no disco Ninja Boladão da Tinha da Vitória. O tema de Johigashi de Fatal Fury 2. Porra, essa música é foda. Para meus lembros de fliperama e mostra a realidade do nosso país. A música é foda pra caralho. Ai, caralho. Ó, só esse negócio da Dia da Vitória, nego, me mandou muito e-mail falando, não, Ninjinho tá bêbado, com certeza. Não, eu não tava bêbado e eu não uso drogas. Eu bebo, mas não uso drogas. E eu só tava virado, porque eu tinha duas provas no dia. Então eu já tava alucinando de sono, assim. Ah, Dadinho, vocês estão me mandando dormir? Não posso. Tenho que gravar. Muito obrigado, Kiros. Agora, por favor, fazer uma menção honrosa aqui ao nosso amigo Melo Luke. Ele nunca mandou e-mail pra gente, né? Melo Luke. Melo Luke Kaká. Então ele é um daqueles caras que mandam com vários nicks pra ganhar mais atenção. Cara, menção honrosa é quase um Santa Lá Cláudia, né? É menção honrosa, porque ele mandou, tipo, 10 músicas pra gente, só que todas eram, tipo, metal, nada a ver com jogos, assim. Pô, mas ele mandou um metal do StarCraft lá, que era maneiro, cara. Eu até ouvi. Não, mas depois ele se redimiu porque ele mandou uma música da MC Mayara e por causa dessa música a gente descobriu o MC Siri, moleque. É verdade. Conheceu o MC Siri, cara? Não, cara. Nós éramos seres inferiores, cara. Até eu não conheço ainda, pra falar a verdade. Agora eu posso ouvir um Ado. Ah, Ado, eu vou te beijar na boca. Não, mas sério, ele falou aqui. Venho por mês deste e-mail tentar contribuir com o Disco Ninja dos ouvintes. Meu nome é Lucas Melo. Não preciso de nick de CS, pois sou oficialmente intitulado por algum de vocês Chief Marketing Officer do Baixo Frente Soco no Twitter. Vou tirar o seu título já, tá muito babaca você. Fica esfregando na cara dos outros, né? É muito... Caralho. Eu tenho um Kinder Ovo, você não tem. E acredito que seja um título respeitável o suficiente. Ia contar minha história de como entrei nesse mundo de jogos e diversão, mas fica para outra hora. Irei fazer uma listinha de músicas que eu mais gosto com o tema. Como o tema é Free for All? Não. Não é. Não é tão free for all. Fala aí em Free for All, o Dago compôs forró às vezes. É. Eu compus um forró com Guarara. O tema de uma reunião sobre assistência social, cara. Muito perfeito. Vamos lá. Muito obrigado, Melo Luca K, por apresentar o MC Siri pra gente. A gente nunca vai esquecer disso. E fica pro próximo Disco Ninja, as músicas de jogos. Toca aí, MC Siri, no Disco Ninja. Ado saiu correndo do quarto. Vou pegar só os casados. Olha só, Melo Luke, você se comporte no seu posto de CMO, senão eu vou revogar o seu posto. Você vê, por exemplo, eu e o Lapso gritando no Twitter: eu sou o ninja inimigo do Batista. Você faz isso. Vai se fuder. Então, não, você grita outra coisa, você grita que eu sou rica! É. Vamos lá. Bebs, por favor, poderia ler o e-mail do nosso amigo Detenborn? O Detenborn é uma pessoa sucinta, uma pessoa lacônica. Aprendam com ele, gente. Pragmático. Então, pragmático. Exatamente. Pragmático. Ele diz: ótimo disco Ninja 7. Como é, assim? Só que foi o 6, foi mal, errei. Tá. Tá, né? Então, ele lembra que tem sim cachorros no Angry Birds Hill. E ele diz: por favor, tudo menos Halo. Segue em 3 músicas e se faltar conteúdo. Como não faltou, escolhemos uma e eu acabei de ler a anotação do Pedro. Como se fosse o e-mail, mas tudo bem. Bem, ele mandou 3 músicas pra se faltar conteúdo. Como não faltou conteúdo, né? A gente escolheu uma realmente que é muito foda, que é um remix. É o remix de Bloody Tears do Castlevania Dracula X. Só relembrando, eu adoro esse nome, mas eu ainda acho besta essa associação de Castelo da Transilvânia, mas tudo bem. Tá, você mora em Brasília. E o que que tem uma coisa a ver com a outra? Vamos lá, Rebeca. Tá bom. E um motivo, ele diz que porque ele gostava de dar uma chicotada no coisa ruim. É, entendi. Meio tenso. Alright. Chicotava as coisas ruins. Via show, moleque. É um nome tranquilo? Porque é Drácula. Qual é Drácula X? Ele é tipo o Mega Drácula Man? X, ele é o Chinorondo, o Rondo do Sangue. Rondo of Blood. Nossa. Rondo of Blood. Olha que chique, que bonito. Rondo of Blood. Esse foi o primeiro Castlevania a ter coisa de orquestra no título. Tá faltando um pod sobre cachorros dos games, ele diz aqui pra gente. O que você acha lá? Você acha que a gente podia fazer um sobre cachorro? Cachorro? Cachorro? Vai ser o Rush? Eu já fiz a vitrine aqui, vai ser o Rush na frente. Interceptor? Não, cara, ele quis dizer sobre jogos que os cachorros jogam, cara. Caralho! A bichinha do Okami lá, que não é um cachorro, uma coisa. O cachorro do Shadow Dancer. Nós temos um e-mail. Peraí, cara, eu queria fazer um comentário, cara. Vai. Eu queria fazer um comentário. É que eu descobri porque que a gente recebeu tanto e-mail, cara. Era medo da gente fazer podcast de ralo. Era medo. A gente ameaçou. Quase saiu o podcast de Halo. Sim, cara, já até gravou parte dele. Já tem. Já tá gravado. Porra, já selecionei as músicas daqui. Nunca será ouvido, cara. Esqueceram um cachorro importante dos jogos aí, cara. O Coronel Star Fox. Coronel. Verdade. Por favor, Lápis, você poderia ler um e-mail do nosso amigo Sem Nick? Poderia. Esse é o e-mail do Sem Nick. Ele diz o seguinte: é tipo Senic, moleque. Tipo Renault Senic. Só que é. Boa. Esse é o Senic. Fala aí, galera do Baixo Preto Sul. Meu nome é Lucas, sou de Belo Horizonte, das Minas Gerais. Ah, vou ter que imitar mineiro agora, então. Conheci o site pelo Dobar já tem umas 2 semanas. Tipo, escutei uns 20 podcasts seus. Não tem muito tempo pra ficar no site, porque, pô, trabalho, faço faculdade, design gráfico, mas tá aí, cara. Merda. Não é grande merda, não, tá? Tá? Não, porra, deve matar mais tempo que a gente tudo junto. Fica falando, né? Não tem tempo pra ficar no site, não. Tá falando que nem o Granville, velho. Mas tá aí, carrega os episódios na iPod e escuta com o trabalho. Poxa, trabalho telemarketing, aí fica foda, né, paia, velho? Já lembrando, eu vi o último podcast do Final Fantasy e curti muito. Concordo com o modo de batalha do Final Fantasy 7, Crisis Core, que é uma mecânica bem diferente de batalha. E só pra constar que as minhas 2 primeiras namoradas eu conquistei por causa dos games. É, cara, essa que faz, cara. Fudível. A primeira foi a ideia, tipo, debatendo sobre Resident Evil no colégio. Aí, como tinha uns 16 anos, ficava 12 horas direto na frente do videogame. Aí, foi que foi e rendeu. Ele continuou 12 horas na frente do videogame, né? A namorada ficou lá de acessórios. Já a segunda eu conheci no shopping e foi mais por causa do Mega Drive, o papo. Aí ela falou que... Ela falou, eu tenho um que passa lá em casa depois pra jogar um Mega Drive. Alright. Então, isso rendeu um ano e 6 meses de jogar Mega Drive, de namoro. É isso, um galera. Ano e 6 meses de Mega Drive. Mega Drive, driving her crazy. E é isso, galera, um abraço pra vocês, continuem com esse ótimo trabalho, que só assim pra salvar meus dias, RS, RS. E não mandou música. Muito bonito. Muito bom, 06. Não mandou música. Valeu, né? Senik, brigadão. É. Senik sem música, né? É muito mistério, moleque. A sorte do Senik é que dessa vez não foi eu que escolhi os e-mails, cara, senão ele ia ter sido cortado bem. Limar forte, né? Não, que isso. Muito obrigado pelo seu e-mail, cara. Você é de Belo Horizonte. Eu achei a história dele. Ele deve conhecer o Tosco Burger. Deve ser na época do Tosco Burger ainda. Época não, ainda existe. Ainda existe. Então, Daigo, explique em 30 segundos o que é o Tosco Burger. Um sanduíche gigantesco, atômico, que você tem que comer com garfo e faca. Tem 53 ingredientes na versão Tosco Burger 9. Se você comer 3, você não paga o resto da vida, não é isso? Nossa! Pô, isso é bom. Se você comer um dia, você não paga a conta. Se você comer 3 de uma vez, você é vitalício, você é brother. Vitalício. Lá no Doce Magia, lá em Belo Horizonte. É mais triste que o trailer do Chico aqui, que o cheeseburger de 10 carnes, se tu comer, tu não paga, brother. Ah, se não vomitar. Se não vomitar, não vale vomitar. É, botou o dedo na garganta e classificado. Mas, galera, pô, o Senik, ele é um exemplo pra todos os gamers, sacou? Pra vocês, se você chegar na menina, você chega na menina e fala, porra, conhece o Mario? E aí... Ai, caralho. Eu tô perdendo nível aqui, né, cara? Tá foda. Continua perdendo nível, cara. Eu fico tentando imaginar esse papo de Resident Evil aí, gato. Tu já viu? Já colocou um S de rounds na bazuca no primeiro Resident Evil. É. Faz um estrago nos Hunter que é foda, velho. Aí. É, não, não, não, não. Ele mandou um. Quer um licker como eu lico? Ai! Cara, passa aí. Continua aí, cara. Peraí. Vamos lá, Daigo, por favor. Leia o próximo do nosso amigo Viga na Vulva. Grande Viga na Vulva? O quarto e-mail dele já. Pô, o cara tem que ser muito anão retentivo pra enumerar os e-mails. O nosso podcast é um podcast de família, né, cara? Pô, vamos stick aí, na moral, né? Agora já era. Fala, galera do BFF. Não sei quantas faixas cada ouvinte pode enviar. Uma. Estou mandando 3. Que pena. Sabe, alguma é boa bastante pro Dadinho da Vitória, deixa entrar no ar. Cara, o Dadinho da Vitória nem tá nesse episódio, né, cara? O Dadinho já é uma entidade, assim, né? Já, ele é o... Ah, meu Dadinho, deixa entrar no ar. Dadinho é o caralho, meu nome é Zé Pequeno. Vamos lá. Estou mandando via MP3 em anexo já cortadas e com menos de um minuto. Anal retentivo de foda. E também o link do YouTube. Deixa eu ver, nós escolhemos... Não, na verdade, o Ninja Inimigo escolheu. Ele mandou as músicas muito legais, só que uma delas a gente já tinha tocado aqui e outra era muito pequena, de 14 segundos. What the fuck? Que era do Teenage Mutant Ninja Turtles. E ele mandou essa música aqui, que o Lápis vai concordar comigo. Essa música é, no mínimo, genial. Eu discordo. Você tirou a porra da música do Tartaruga Ninja pra poder botar a música do jogo que você pela o saco. Claro, cala a boca aí, Matt Splinter. 14 segundos de música. Senta lá, Claudio. Pô, bota no repeat, pode botar até 57 minutos de música, se quiser. Nossa, não importa, a música do Red Dead Redemption com PES é muito boa, é a música do finzinho logo, finzinho não, né, do seu do final do jogo. É. Quando você termina lá as últimas missões lá, blá blá blá, quem jogou já jogou, e aí ele tá cavalgando lá para o lar e toca a música, é muito bonito, eu choro. Depois... Essa música é a parte do jogo, essa música, ela encaixa perfeitamente na parte do título do jogo, que é Redemption. Essa música significa Redemption, quando você tá andando, voltando você indo pra sua redenção, fala, acabou, Redemption, fuck. Vou encontrar minha mulher e... John Marston. Por favor. John Marston. Disco Ninja, toca o compasso do Red Dead Redemption. Ah. Pega no compasso. Passo. Pega no bumbum. Agora pare. Pega no John Marston. Pega na coach dele. And now I know the only compass that I need is the one that leads back to you. And I know the only compass that I need, oh, is the one is back to you. the burning blisters on my feet will calm. To hold me as I'm close to fall. Away from the hope of your arms I stray. Off the radar and into harm's way. Now I know the only compass that I need. Então, só falar que a música é de um cara chamado Jamie Liddell, o vocal é bacana. E seria ótimo que se os jogos começassem a colocar música com vocal durante o gameplay. Ah, não, não ia dar muito certo, não, amigo, cara. Eu discordo também. É, cara. Não, eu acho ainda mais atroz, assim, desculpa humilhar a sua música, atroz. Mas eu acho atroz você fazer um jogo de Velho Oeste e botar uma música com vocal, mas essa é a minha opinião. Não. Você tá. Sim. E uma outra coisa. Não. Quer um exemplo? DLC, cala a boca. Quer um exemplo de um jogo foda que tem música cantada? Final Fantasy X, aquela música do Otherworld, é irado. Tony Hawk's Pro Skater. Pô, aí sim. Jogo de skate, cara. Velho Oeste, cara. Tony Hawk's Pro Skater de Velho Oeste, né? Mas assim, é por causa do povo andar de skate na vida real. É, tem todo um contexto na parada, né? A minha narrativa emergente, eles são Velho Oeste, tá bom? Tem um jogo... eu lembrei de um jogo que tem uma música cantada no meio do jogo, numa cena muito foda de gameplay, que eu não posso falar que é perto do fim do jogo e é spoiler. Mas eu lembrei no Metal Gear Solid 4. Ah, é muito boa também, mas é spoiler pra caralho. Muito. Você sabe de que cena que eu tô falando, né? Sim. Do Snake com o... Essa aí. Pô, daqui a pouco faz 5 anos o jogo, você vai poder falar. E o do Red Dead Redemption, a trilha é muito boa. Quem nunca ouviu, dá uma escutada aí. A trilha do DLC é melhor ainda. A gente já tocou no Disco Ninja a música do DLC. Essa, infelizmente, a gente não tinha tocado, mas é muito boa. Valeu pela indicação. Viga na vulva. Viga na vulva. John Marston, riding a horse. E esse cara já tá sabendo. Tá xingando o Disco Ninja já. Esse aí já tá começando a virar brothers. Você fala, é isso aí. Dá um play aí, Disco Ninja do caralho. Abraço. Was love is back to you. Mestre Splinter, chinês flamejante 69. Pô, chinês flamejante não é o nome de um dragão do Harry Potter? Eu não sei, cara. Graças a Deus eu não sei. Tá, beleza. Harry Potter não. Não, olha só, graças a Deus não. Olha só, você pode ter preconceito com Harry Potter. Mas Harry Potter tem um papel muito importante nas nossas ideias brasileiras. Nine Gag, né? Não, aqui na Nine Gag. Foi essa porra dessa mulher aí que fez a criançada que hoje tá com 20 anos, a personalidade da sua eternidade, ler livro. Senão não lê porra nenhuma. Esse é um bando de inculto. Então, você pode não gostar de Harry Potter. Quem fez ler livro? Foram dois caras e a droga do obediente. Os olhos. Droga da paixão. Ele ligou tantos livros que uma vez a mãe dele entrou, a dona Leila entrou no quarto dele e viu ele lendo o livro e perguntou: ih, meu filho, esse livro é de videogame? Já contei essa história, não foi assim, mas beleza. Devolve a Playboy do seu pai. Fala, não que ano passado eu li mais livro que você. Esse ano ainda não, porque tá foda. Olá, galera do Eu Gosto de Jogos de Diversão. Quem lhes fala é o chinês flamejante 69. E aqui vai minha lista de músicas para o Disco Ninja dos ouvintes. Em primeiro lugar, eu gostaria de começar com uma música muito bela e triste, criada por uma compositora do OC Remix, Kate the Great 19. Aí o nick dela é genial, cara. Não precisa de pornô, bro. Não é? A música trata-se de uma reinterpretação com voz da música Rose of May, tema de Beatrix, personagem de Final Fantasy IX. A música, além de muito bonita, me fez, de certo modo, entender um pouco mais desse excelente personagem. E confesso que também quase me fez chorar. Ah, quase? Nossa. Chorona. Fala. Pra quem nunca jogou Final Fantasy IX, Beatrix é um cara, tá? Sim. E pode ter gente pensando que é uma menininha, né? Beatrix. Eu também tô pensando. Beatrix é uma mulher. Não. É uma mulher que na verdade é um cara, que na verdade é uma mulher, que na verdade é um cara. Toca aí, Disco Ninja. Rose General, Final Fantasy IX. Warrior's blade. its trail in moonlight so pale. Its shadows they flow in rivers and rivers. So put on my mask, I'll go where they ask, so I might once again see the roses of May. Staining my soul and stinging my eyes, the red on my hands will wash away, wash away. Nowhere to run from what I have. Ela é o par, rapidinho, ela é o par romântico do Steiner. Sim, ou porém é que é um par romântico gay. Claro que não, gente. Ele surtou, ele não tá aceitando. Denial. Peraí, eu tô vendo foto aqui, tem peitos, cara. Então, no mínimo, tem traveco. Ah, porra, também tem peito aí. O PH tá pensando, caralho, mas tipo, essa porra. Porra. Copiado, cara. É mulher, eu tô lendo aqui, vai se fuder todo mundo me trolando aí. Ele pior que ele aceita. O pior é que ele ainda aceita. Ele quase acreditou. Ele tava quase acreditando, tava muito bom. Vamos se foderem. Ele já tava ficando com aquela cara assim de ok. Ele já tava assim, pô, é paladino e é viado. Pô, mas paladino, viado. Não, Steiner, assim? O Steiner nem é paladino, ele é chatão, bro. Não, a Beatrix é paladino. A Beatrix. Ela é. Né? E a segunda música que ele escolheu... Não, isso aí a gente tá falando, né? Você não botou o parênteses, esqueci, porra. O parênteses. Ele também escolheu a música aqui, o Theme of Laura, que já tocou em outro disco Ninja, então vão ter que pegar outra dele. A gente vai botar sempre que a galera escolheu vários, a gente vai escolher os vários. Não, a gente escolheu... É porque essa música aí é muito boa. A gente arbitra as paradas, cara. A gente escolhe se a gente quer botar duas músicas, três músicas, uma música só por pessoa, entendeu? Exato. A gente manda nessa porra. Ele mandou cinco músicas aqui. Essa aí é muito boa, cara. Então, esse meio veio pra mim porque tem uma frase grande em inglês. Vou lá. E agora, literalmente, saindo da música clássica para o heavy metal, gostaria de citar a música tema do personagem de jogos de luta com a frase mais marcante de todos os tempos. De todos os tempos. Não, não. I am the white void. I am the cold steel. I am the just sword. With blade and shall I reap the things of this world and cleanse it on the fires of destruction. I am Hakuman. The end has come. Magalhães. Hakuman de Blaze Blue. Cujo nome significa literalmente cara branca. Sinceramente, então, ele é o Ariano Master, cara. Sim, sim. Ele é bolado. Sinceramente, essa música dispensa comentários, ela já é foda demais por si só. Suzanu Blaze Blue. Não, Suzano. Suzano. Suzano. Suzano. Suzano. Suzano. Suzano. Suzano. Deuses, tem aquela churra lá, Suzano. É, não, Suzano-O, ele é um... Shiryu, Guilherme! Shiryu, amigo! Não, Suzano-O, ele é um deusão principal, assim. Shiryu, é um amigo! Shiryu, amigo! Shiryu, amigo! Shiryu, amigo! Os lírios cresceram nos campos! Espero que escolham pelo menos uma das minhas sugestões para o Disco Ninja. E por que não façam mais Disco Ninja envolvendo os ouvintes? Ué, ele tá fazendo todos vindo pra gente não fazer nada, a gente não vai fazer nada. Eu tô aqui, é que ele... E por que não? Façam mais Disco Ninjas envolvendo. Não, se não tem vírgula, eu não vou pôr. Vírgula faz toda a diferença. Eu não sou pago pra corrigir texto dos outros, né, cara? Pois é, né, cara? Aliás, eu devia ser pago porque eu sou professor, mas eu não pratico isso aí. Ele também escolheu mais uma música aqui que, né, que reflete a realidade do povo brasileiro, que é o tema do Blanca. É verdade. Sim, o tema do Blanca, cujo nome original é O Homem Pelado. Mas essa fica pro próximo. Fala aí, pessoal do Baixo Frente Soco. Aqui quem fala é o Phelps. E pra esse Disco Ninja eu resolvi escolher uma música de Suikoden 2, um dos RPGs mais clássicos do PlayStation 1. E ele tem uma trilha sonora sensacional, mas das músicas a que mais se destaca pra mim é a introdução do jogo, que é uma música tocada no piano. E ela até tem uma pegada de RPG japonês, mas mantendo o aspecto meio indiano da série, que todas as aberturas têm. A música ela é muito triste, mas ela passa uma sensação que a história precisa. Quem jogou sabe que na história, às vezes, você se depara com certos momentos difíceis e essa música sempre entra nas relações de amizade entre o protagonista e o vilão. Então, toca aí, Disco Ninja, Remanescence do Suikoden 2. Só espero que ninguém durma, porque é uma música bem lenta. O Phelps tá no Brasil, acho que ele tá fora. Tá na Nova Zelândia, ele já mandou um tweet pra mim falando assim: e aí, cara, o filme do Avengers é muito foda, fica na moral aí. Ele tá no bolado de natação lá, cara. No Nine Gag também, os caras são... Parou hoje pra treinar. Essa música do Suikoden 2, eu achei, tipo, aquela música calminha e tal, ela é reflexiva. Sacou? Reflexiva. Reflexiva. É só o Dave e eu jogamos Suikoden aqui, né? Eu joguei. Reflexiva. Ah, Suikoden é maneiro. Mas o 2? Você jogou o 2 também? É, de PS1? Sim. Acho que sim. Eu joguei a maioria das pessoas jogou o 2 e não jogou o 1, na verdade. Tem isso também. Cara, eu joguei 1 milhão de RPGs do PS1, cara. Duvido. Você vai se fuder. Cara, ele tá aqui pra duvidar hoje, né, cara? Duvido! É? Três palavras. Puxado. Chupa meu peru. Bebe, por favor, leia meio do Tauro. O Taurus! Olha, Sabará. Só um saco cheio. Que tudo é chato. Taurus, né? Sabará, o Taurus. Minas Gerais. O Taurus de Sabará, Minas Gerais, mais uma vez. Pois bem, como esse Disco Ninja só existirá se mandarmos músicas, irei fazer a minha parte. Principalmente para não ter que escutar sobre Halo. Olha lá, eu falei. Campeão. Caraca, vocês odeiam muito Halo, gente. Tadinho. Mas não odiamos. Ele é que odeia a gente e é muito ruim. Cara, o povo odeia Halo. Vocês que eu disse é os leitores, os ouvintes, não vocês. Ah, tá. Como sempre. Mas então vamos lá. Estou enviando uma música de Chrono Trigger. Sei que a música do jogo foi responsabilidade do Yatsunori Mitsuda. Porém, já vi em alguns lugares que o Nobuzinho, teve participação em algumas músicas. 10 músicas. De mais de 30. Apenas 10 musiquinhas. Não sei por quem a música que estou enviando foi composta, mas ela é muito boa e reflete muito bem a ideia do personagem de quem é tema. A música é a Frog's Theme. Porém, não a versão padrão MIDI zoado. E sim a versão... Cu, filho da puta. E sim a versão de uma banda brazuca chamada Mega Driver. A banda é bem maneira, é verdade, é bem maneira. E como várias por aí, toca músicas dos clássicos dos videogames em versão metal. Metal! Sei que não tem novidade nenhuma nisso, mas fica aqui o meu apoio à iniciativa do Piniquim. dizer isso aí, e se a música não for do Nobu, fazer o quê? Ela é foda da mesma forma. O que ele quis dizer é, se não for do Nobu, foda-se. Não, infelizmente a música... Os anjos levarão o Nobu. Tá aqui, pô, essa música não é do Nobu Uematsu, é do Mitsuda, só que ela é a melhor música do Chrono Trigger, na minha opinião. E assim, o Nobu Uematsu faz música muito boa, mas ele não é o deus da música, e ninguém mais consegue fazer música boa. Tá vendo? Eu sei que eu vou foda pra caralho. E o Mega Driver, eu acho uma banda foda, só que eu acho que eles não são mais true, porque o cara tinha uma guitarra que ele pegou o Mega Drive dele e transformou numa guitarra. Sega Guitar. Aí eu falei, cara... O som da guitarra era um cocô, mas era foda. Porra, era foda, era true pra caralho. Eu falei, cara, esse maluco é muito true, ele é mais true que o Drive True, moleque. Aí eu cheguei... Caralho. Essa aí, porra, cara, valeu o dia. Tava tão triste agora, era muito true. Aí eu fui no show deles, aí eu tinha ido no show deles, muito foda e tal. Aí eu fui no outro show deles, na Video Games Live, aí o cara me trocou por uma guitarra muito foda também, que era a cara do Sonic. Mas porra, se mas o cara... era ninguém. Só que não era a guitarra do Mega Drive, ele tinha que mudar o nome dele pra The Sonicers, em vez do Mega Driver, né, cara? Por favor, senhor da eternidade, leia o nosso próximo e-mail. Sou eu! Leia os próximos dois e-mails, que eles são bem curtinhos. Porra, peraí. Sem nick de CS, não, já teve um sem nick hoje, cara. Inventa um pra ele. Invente, por favor. Eu não tenho mais essa habilidade, cara. Eu tô velho pra ele. Beleza, o nome dele é Newton Duarte, ele é primo do Lima Duarte, né? Então ele é o Lima Duarte, pronto. Não, ele é o Zeca então, Diabo. Já que ele é o Lima Duarte, vamos limar o e-mail dele, então, já é? Ninja DJ, toca a música da Batalha Pokémon que não me sai da cabeça. Pelos matinhos da FJ, cara. Ele anda pelos matinhos, né? Parece um Pokémon do nada. Acontece. Eu quero vocês aí, hein? O FRJ? Cara, onde é que esse cara anda pra ele andar nos matinhos da FRJ? Deve ser lá da porra da Escola de Belas Artes, esse fudido. Fica fumando maconha ali, prende o CTEM, e fica andando no matinho e ouvindo um porra de música de Pokémon onde não tem. E fica vendo Pokémon. É. Ih, olha lá o Ratatá, olha lá o Ratatá, vou capturar ele. É aquela ratazana da Inglaterra lá de mais de um metro. É, mulher. Vi um Porygon no meio do mato. Como é que é o nome daquele Pokémon grandão que só dorme mesmo? Moleque, tava passando na faculdade de letras, moleque. Vi um Dito, moleque. Rosa. Aí ele virou eu, moleque. Calma, moleque. Mas então, Ninja DJ. A música... Ninja DJ. A música fodástica do Robot Unicorn Attack. Mesmo jogando sem som durante a aula, eu escuto claramente. E o próximo ouvinte mandou também essa mesma música pedindo o tema do Robot Unicorn Attack. É foda essa música, cara. É anos 80. Cara, veja um clipe dessa música. Da banda é Erasure. Nossa, Erasure não, cara. É a coisa mais gay do universo. Não, cara, não tinha capitalismo naquela época. Eu já expliquei isso, cara. E o próximo, por favor. Eu vou ler aqui. Outro filho da... Não, deixa eu ler. Cala a boca aí lá. Cara, não, peraí. Eu vou ler, sabe por quê? Porque tinha pedido pra ler esse e-mail, que a gente vai chamar agora aqui. Ah, tá. Então tá. Então não é você que vai ler, né? Seu filho então, da puta. Foda-se, chupa meu peru. Eu dei dibs por ela. Mas cara, tá ficando meio bolado com essa falta de Nick de CS. Acho que o nego tá montando em cima da galera, cara. Tipo assim, tava na calhada. Ele falou assim, pô, tive uma ideia, eu não vou botar aí nickname de CS, porque é muito mais errado o nick que eles vão inventar pra gente. Aí dá tipo quádruplo do trabalho. Pedro tem que ligar pra menina. Bora começar a fazer uns nicks bem zoados, assim, cara. É verdade, eu tenho que ligar pra menina. Mas por que exatamente ela vai ler esse? Que ela tinha pedido. Ah, tá. É peguete? Não. Quer dizer, não sei. É peguete? Que eu saiba, não. Em potencial, né? Nesse aspecto aí, eu tô sabendo de outras histórias já. É. Strike. É, vamos lá, o nome dele é Bernardo Narciso, então o nome dele vai ser Tamanduá Narcisista. Não, vai ser Mini Boy o nome dele. Pô, eu gostei de Tamanduá Narcisista, cara. Ah, Mini Boy. É, não, eu acho que tem mais de Tamanduá Narcisista, cara. Meu nome era muito melhor. Hello. Ah, Paraguaia, por favor. Paraguaia. Leia esse e-mail aqui para a gente rapidinho. Ih. Uma pessoa sem nick, que como não tinha ninguém para dar nick para ela, eu dei o nick de Tamanduá Narcisista. Sou matado. Você poderia, por favor, dar um nick CS pra ele e ler o e-mail dele, por favor? O nome dele é Bernardo Vinícius Narciso. E aí, galerinha? Tem que falar oi, pelo menos? Pode falar. Se apresente. Quem é você, menina? Oi, meninos do Bad Frente Soco. Eu sou paraguaia. Tanto tempo. Pra quem não lembrava, eu sou paraguaia. Eu sou o matador paraguaio e vim aqui pra te matar. Para quê? Para nossa alegria! Ai, caralho. Puta que caralho. Boa, 06. Eu gostei do metagame. Inovou. Gostei. Inovou pra caralho. Muito bom, Zero Meio. Sangue saindo do meu ouvido, cara. Sangue saindo do meu ouvido agora. Então, vou ler o e-mail do menino aqui. Qual é, galera do Gosto de Jogos e Diversão? Quero participar do Disco Ninja com duas músicas. A primeira é o tema principal de Batman Arkham City. E a segunda seria o clássico tema de Robot Unicorn Attack. Que já muito tocou. Bom tema. Já foi. Pô, mas é muito bom. Muito bom. Muito bonito. É muito bom. Muito bonito. O podcast de vocês é sensacional. E pau no cu da galera que fica falando que vocês são fascistas. Abraço. Você não queria dar um nickname de CS especial pra ele? Então, eu queria dar um nick especial pra ele, mas eu fui ameaçada de morte. Que isso? Então. Que é? Essas tuas bandas aí, o cara mora perto de onde o Lapso mora. Pois é, e ele mora. Ah, e perto é o caralho mesmo, pra eu daqui pra casa, são então, dois ônibus. E trem. É, não, posso pegar um trem só, na verdade. Então, aí eu fiquei com medinho. Então vai ser Tamanduá Narcisista mesmo. Muito obrigado pela... Tá muito obrigado pela sua participação, Silvia Paraguaia, você é a nossa Baixo Frente Soquete. Um beijo pra você. Baixo Frente Soquete. Ok, um beijo. As pessoas às vezes trocam B e o S nesse tempo. Não, só do Paraguai. Para quê? Tchau! Ai, tchau! A seguir, Tecato, chegou a garota na cara, beleza? Tô mal pra caralho. A seguir temos aqui o Senik de CS, que... Ah, não, não, aí, tá, vai se fuder, meu irmão. Tá, é o Marlon Oliveira, então ele vai ser o... Vai ser Oliveira. Puta da vez, cara. Ouvinte babaca. Fala, galera, me chamo Marlon, tenho 27 anos, sou de São Paulo. Ah, tá, puta paulista chato isso. Então, escuta esse podcast faz uns 6 meses e esse é meu primeiro e-mail. Sou fã da série Final Fantasy. Porque você deu trabalho, né, cara? Você tem nick. Não, sacanagem. Pode ir. Não, ué, mas esse cara... Não. Lembrei quem é esse cara. Esse cara aí, o nick dele, é... O noivo bolado, moleque. Ele é o noivo bolado. Noivo bolado. Tá noivo bolado. Noivo bolado. Tá bolado. E-mail dele. Tá bolado. É, além das músicas escolhidas no último podcast, 88A, que foram de deixar qualquer nerd ter tudo excitado, gostaria de sugerir outra música que não é das melhores, mas ficará como homenagem para a minha futura esposa. Explica. Pois vamos usá-la como tema em nosso casamento. Abre parêntese. Imagina que foda tocar Final Fantasy na cerimônia. Até o padre pira. Fecha parêntese. Claro que... Vou ter que editá-la, pois alguns trechos não dizem o que pretendo fazer. Entendi. Segue a música abaixo. Toca essa porra aí, Disco Ninja. Tema de Advent Children, do finalzinho do jogo, da música do filme D-D-E-E-R-R-R. Tava mostrando pra Bebs essa música, realmente ela tem uma pegada mega de casamento, cara. Eu, tipo, nunca tinha reparado, mas eu fui ver, o maluco vai casar com essa música, qual é? Eu fui ouvir, falei, caralho, tem nego casando agora, enquanto eu escuto essa música. Final Fantasy Advent Children tem um clima bastante cerimonial, até tem cena em igreja, esfola uma cara da Tifa dentro da igreja, e é bem música de igreja mesmo, né? E música de casamento, maluco que é... suspeito na mão. É nada mais é do que instrumental gregoriano, né? Então, sim. Genial, cara, muito bem casar com Final Fantasy. Eu gosto desse filme. O noivo colado, moleque. Só não explique pros pais da noiva o que é a música. Ah, assim, dois pontos. Tem um cara no trabalho que não curte jogos. Diz que é coisa de nerd ter tudo. O nome dele é Thiago. Manda esse viado se fuder que eu vou fazer ele escutar o podcast. Thiago, eu não vou nem mandar você se fuder, mas eu vou pedir pro Daigo mandar a frase de efeito dele, que milgos explodam pelo seu rim e... enfim... Por que você tá falando que sou eu que tenho que falar? É, só pra você saber mais o que eu queria que você falasse. Fala aí, pode mandar. Você... Espero que o seu cu exploda com lava do quinto dos inferno, dos enxofre, do capeta, seu filho da puta desgraçado. Sem pai, sem mãe, sem busca, sem nada. Seu nerd ser tudo, Thiago, seu babaca. Se você tem um amigo Thiago que é babaca também, você pode usar esse trecho do áudio e mandar pra ele, tá? Todo mundo tem um amigo Thiago, é difícil. Não. Todo mundo que tem um amigo Thiago babaca pode mandar. Aí, Thiago, vai tomar no cu. Aí, Thiago, na moral, aí, vai se fuder, tá? Esse foi pro Fritz. Thiago, seu babaca. Eu gostaria de me desculpar do noivo boladão, de eu ter chamado ele de filho da puta da vez, tá? Desculpa, noivo boladão. Pô, foi bom. Você é um cara legal, cara. O filho da puta vai ser Thiago. Thiago é o filho da puta da vez aí. Então vamos lá, nosso próximo e-mail aqui é do nosso amigo Extreme Noise Dan. Ele já é de Benze. Quê? Fui peidar, quase caguei, mas sei lá, continua. Peidar, quase caguei. Cagou! Já cagou! Ah, de Recife, ele, ó. Mais um, cara, tem muito maluco de Recife, só tem brother lá. Aí, gente, boa, aqui é o Extreme Noise Dan de Recife, Pernambuco. Manda um link de uma música pra tocar no Disco Ninja dessa semana. É uma versão do tema da fase do Storm Eagle do Mega Man X. A original, eu sei que vocês já tocaram em algum Disco Ninja anterior. Esse cara tá ligado, esse cara é... Tá esperto, cara. Esperto. Mas essa fase é, sem dúvidas, a minha favorita do jogo. Da minha franquia inteira. Porque também era o tema do primeiro boss que eu matei usando só a X-Buster quando eu era moleque e alugava fita na locadora. É o que você usa pra o X-Buster mesmo. Não. Eu uso o Camilão Skin. Ele, o Pinguim e o Tatu é X-Buster, porra. Não, você tem a manha. Não, o Tatu não. Eu usei no Armored Armadillo. Eu começo com o Armored Armadillo. Eu começo qualquer um dos três. Armadillo, sempre. Eu sempre começo com o Armadillo. É, sempre. Começo não. Pelo Shin Camilão. Tio Pinguim. Ah, também tem o Camaleão. Pô, acho que Camilão é merda pra matar com o tiro normal. Ano retrasado, em 2010, né? Na Brasil Game Show, o Mega Driver tocou. Aí vou mandar um Fast Cargo, já volto. Vai lá, puxado. No retrasado do Brasil Game Show, a primeira música que Mega Driver tocou, acho, pelo menos a primeira que a gente ouviu, eu, Ninja Inimigo e Goku, foi essa, Storm Eagle. É verdade. Graceiro também tava com a gente. A versão dele é maneira, mas essa versão que ele mandou aqui também é muito boa. É uma versão Headbands, mas, pô, é irado. Porque Mega Man X é Headbands, né? Não tem essa. Aquilo é uma guerra, cara, tem que ser argumento. Bebs! Eu? Amor da minha vida do meio do Brasil, por favor. Do meio você do Brasil. Você que tá tão caladinha, leia o próximo e-mail. Amor da minha vida do meio do Brasil. Bonito isso. É que eu quase falei Belo Horizonte, em vez de falar Brasília, eu me corrigi pra lá. Tô no meio do Brasil. Do lado, né? Não é que tudo começa com então, B. Ah, tá certo. O e-mail do Strafer, ou Strafer, ou Strafer. Strafer. Fala, galera. Aqui é o Strafer de Cuiabá, Mato Grosso, também do meio do Brasil. Ó, que legal. Engenheiro de 26 anos. Engenharia, pô. Porra! O Disco Ninja foi muito bom, com muita música boa, muito engraçado, especialmente com o Ninja Inimigo mandando um bar e foda-se, e tocando, trocando uma ideia com o Dadinho da Vitória. Não, é o Dadinho da Vitória que troca ideia comigo. Quando você fala com o Dadinho da Vitória, você crê no Dadinho da Vitória. Quando o Dadinho da Vitória fala com você, é porque você tá maluco. Venho aqui também para deixar a minha sugestão de música, que tenho certeza que será mamiluda em algum ponto, mas como vocês mesmos admitiram em algum episódio passado, o jogo realmente tem uma trilha sonora excelente. Estou falando do contestado Chrono Cross e seu tema de abertura Time's Scar. Essa música é linda. É triste, deprê, mas é linda. todas as vezes que a escuto, me vem lembranças do meu tempo de PS1. Ele foi um dos primeiros jogos que comprei na barraquinha dos meus tempos de pirateiro. E me lembro até hoje de parar para ver todas as vezes que ligava o jogo para assistir aquela CG sinistra de apresentação. Eu também fazia isso. Sempre que eu botava o jogo, eu via a CG inteira. Uhum, eu também. É. Eu tinha uma lista com a CG do Valkyrie Profile. Ah, também. Valkyrie Profile. Backfags e Velcro.tumblr.com. É, a música da abertura da CG, o Scars of Time, um amigo meu, o senhor Rafael Studart, tem um grupo de stand-up aqui no Rio de Janeiro, ele tocou na abertura do stand-up uma vez. Muito bonito. Fizeram um sketchzinho do mês da apresentação, um sketchzinho, daí tocou o Scars of Time. O Ludobar e a Inimiga estavam lá, ouviram. Não vão lembrar só. Muito bem. E aí o Strafer continua dizendo que escutou tanto que aprendeu a tocar essa música no violão e até na flauta. Caraca, e é isso aí. Porra, Strafer, por que você não gravou e mandou pra gente? Manda pra babaca. Gente, por favor, né? Faça isso agora, babaca. Porra, não é engenheiro você? Tá fudindo, porra. Pois é. Faça aí. Mandado. 06. E é isso aí, apesar de tudo, gostei muito de Chrono Cross. E quem não concordar, chupa meu pi! Caraca, Chrono. Olha aí, tá foda aí. O Cream Cheese Cross. O Crisis Cross? Ele realmente me deixou a desejar em vários aspectos, mas não na trilha sonora. A trilha sonora dele é absurdamente foda. Eu falei em um podcast desse aí, falar, cara, em vez de comprar o CD do jogo, compra o CD da trilha sonora. Vale mais a pena, né? Ah, larga a mão de ser trouxa. Ah. Não. Elton Borges Mesquita, de Séries, Goiás. De vez em quando eu mando aí uns e-mails como Elton Químico. Já leram alguns aí. Até mandaram parabéns pra minha mãe. Pois muito bem, então, um episódio novo do Disco Ninja. Disco Ninja, certo? Eu tava pensando em colocar alguma música da fantástica trilha sonora de Halo, mas vocês provavelmente seriam muito críticos. Portanto, ao invés de pedir a música Traffic Jam de Halo ODST, que é uma música muito boa, principalmente no jogo agora, é bem diferente dos outros, eu vou ficar com a trilha sonora, com a música dos créditos de um Guilty Gear que eu gosto muito, que é o Guilty Gear Zuka. Foi a primeira vez que a personagem Abba apareceu. Então, seu disco ninja, Faz favor de tocar The Cat Attached to the Rust do Guilty Gear Izuka. Valeu! Gato colado na ferrugem. Senhora Trinidade, você jogou Guilty Gear Izuka? Claro que não. Izuka não é aquele que é porcão, que tem dois planos de ação? Sim, e não tem destroyer. Mas ele é maneiro, ele não tem... Não, não é não. Pô, eu acho legal. Não é não, cara. Não, eu gosto muito de Guilty Gear. Eu também gosto, por isso que eu tô falando isso. Eu acho que maneiro. Ele é um Guilty Gear fraco, mas é um jogo de luta maneiro. Tá bom, beleza. Opinião não se discute, né, cara? Cada um tem a sua. E essa música é muito foda. Eu não lembro de ouvir ela no jogo, eu já tinha ouvido depois, porque eu acho que eu nunca cheguei a zerar o single player. Ah, é muito marcante, né? O Isuka, né? Tanto que você, né? Nunca zerou o single player. Mas a música é muito boa. Eu gostei muito do áudio do Ceres, porque ele botou uma música de fundo pra ele, enquanto ele tava falando ali, ele tava tocando, sei lá, a música da banheira do Gugu. Uba, uba, uba. Gostei, mas... Ele pensou assim, cara, se eu mandar um áudio tudo super produzido, eles vão botar aqui, mec. Deu certo, né? Olha só. Muito obrigado pelo seu áudio, Ceres. Então, o próximo e-mail aqui, Guilapso, por favor, pode ler? Claro que posso. Thug X. Gostei do nome, rapaz. Thug X. Fala, galera. Esse é nome de personagem de jogo tipo Streets of Rage. É, cara, não é Thug X, é Thugs. Fala, galera do BFS, beleza? Beleza, rapaz. E aí, como é que você tá, família? Aqui fala o Thug. Gostaria de dizer duas coisas e mandar minhas sugestões de música pro Disco. Uma delas é corrigir o Ninja Inimigo quando ele disse que a vida do Nobuo Uematsu foi Final Fantasy. Vacilou, porque ele também compôs a trilha do Chrono Trigger, que é foda pra caralho. Não, já errou, já errou. Ele pôs, mas compôs com outras pessoas e ele não foi o principal compositor. A gente chegou a discutir isso pra escolher a música e o podcast e a gente botou na mesa as músicas que ele compôs pro Chrono Trigger e elas nem são as mais fodonas. Então a gente deu espaço pra outras do Final Fantasy e as melhores músicas do Chrono Trigger infelizmente não foram feitas pelo Nobuo Uematsu. É, e de fato a gente toca tanta música de Chrono Trigger nos discos Ninja que a gente decide tocar nesse. É, outra merda que o Ninja Inimigo disse, vírgula, foi que o tema da Lightning no Final Fantasy... É Lightning, não é Lightning? Lightning. A Lightning no Final Fantasy 13 foi composta pelo Nobuo. Apesar de ser a música que eu mais gostei nesse disco, Ninja, não é dele. E aí, cara? Dele? As minhas fontes dizem que é dele, mas as minhas fontes podem estar erradas. É, a Wikipedia diz é. O Ninja Inimigo estava sob efeito de altas drogas. Tanto que eles estavam falando com o Dadinho. E minha Dadinho, caralho. E minhas sugestões para o próximo disco o Ninja são o tema da... Não, essa porra não. Não vai tocar isso não. Não vai tocar isso. O tema da Fênix no Marvel vs. Capcom 3. Vai acontecer. Cara, o tema da Fênix no Marvel vs. Capcom 3 é assim, ó. Vou cantar a música agora assim, ó. É. I'll never freaking old! Não, não, não. I can't control! Dark Phoenix Rises! Acabou. É, já que todo mundo só ouve 10 segundos desse tema, seria legal se vocês colocassem. Ah, isso também é legal. Outro tema é do jogo. Então, Disco Ninja, toca aí 15 segundos do tema da Fênix aí, só pra galera saber como é que é. Só 15. E outro tema é o do jogo Catherine, que tem uma trilha de músicas clássicas com algo diferente, e seria a versão com mais guitarra de uma música de Bizet. Muito bonito. A Catherine é um jogo muito bom. É tem foda pra caralho. É Xbox ou PlayStation, jogue. E tem Catherine vendendo na PSN, se eu não me engano. Verdade. Eu ia comprar pra mim porque eu logo. A gente tava atrasado. Eu e os amigos meus voltar pro Brasil pra ir pro aeroporto na Califórnia. Eu falei, não, para aqui na GameStop que eu tenho que comprar o Catherine pra mim e pro amigo meu. Aí eu tive pra comprar um. Aí como eu sou brother pra caralho, eu comprei só do que eu logo. Olha só. Ele nunca me chamou pra jogar na casa dele. Abraços pra Galerians do Baixo Frente Soco. Abraço pra você, Tugux. E seja feliz pra caralho. E passa a bola pro mestre Splinter. Então, toma aqui a bola aí. Toma aí, parceiro. Faz o gol aí. Então partiu. Agora a gente tá indo pro Thug X, não é isso? É. Não. Puta que pariu. Eu pulei, não. Ah, eu pulei um. Para, Tadinho. É do Thug X agora, do Thug X, vai. É do Thug X, leia do Thug X. Ah, tu pulou um, cara, do Séries agora. Não, cara, é do Thug X, eu só me confundi. O cara que falou do Nobu, a Matsu e errou foi o Thug X, vamos lá. A gente acabou de ler o e-mail do filho da puta. Porra, é o nome do cara, cara, só porque o... Ah, porra, eu dizia que o Skype não é o meu lugar pra navegar, tá? Vai lá, lê. Desculpa, desculpa, Mestre Splinter, desculpa. Começa a ler, vai. E-mail do Paladino. Paladino. Sempre que eu leio Paladino, eu lembro do comercial do WoW que tinha um cara... hispânico, o cara que falava espanhol, o famoso desse aí, o ator famoso, eu não lembro o nome dele. Só que ele falava daquela série de comerciais do World of Warcraft, que falava tipo, I am a necromancer, I am a não sei o que, necromancer nem tem, I am a warlord, blá blá. Aí o cara falava, yo soy un paladino. É o paladino. Saudações, baixo frente socões e baixo frente soquete. Aí, prestar atenção, não é paladino, é paladino. Ele cara. Falou. Eu falei. E o nome do ator que faz essa propaganda do Paladino. Tem um Splinter agora, cara. Ficou Splinter. O ator hispânico do Eu Sou um Paladino é o Willy Toledo. Boa, 06. Aqui é o Paladino e eu gosto de jogos, de jogos e de Disco Ninja. E é com muita alegria e emoção que mando esse áudio. Esse tema de um dos personagens secundários mais icônicos da história dos jogos. Arrisco dizer, na minha fecal opinião, que é o Vivi, do Final Fantasy 9. Melhor personagem desse jogo, na minha opinião. O melhor de todos os Final Fantasies pra sempre. Chega perto. Nossa, cara, tá... Melhor Cloud. Não, o Vivi é muito forte, ele é um personagem muito bem trabalhado. Se vocês estão falando merda, é que não conhece. Ele é o personagem melhor mais Cloud. Bem trabalhado daquele jogo. Vivi poderia ser um personagem de One Piece, cara. Ave Maria. Poderia ser. Tipo o corpo de Final Fantasy, né? Só que com muito drama. O nome do corpo no Brasil é Gorpo, se o nome dele é Orpo? Porque Gorpo é muito mais maneiro, né, Ilaps? Pô. É. Só porque você cresceu ouvindo isso. Será? Será? Pera aí, Bebe. Claramente é muito mais maneiro? Sim. Mesh Splinter. Muito mais maneiro. E Daigo? Não acho, não. Cala a boca, Daigo. Senhor Eternidade. Vai lá. É, cara, Gorpo é melhor. Então pronto. Claramente vocês todos cresceram ouvindo Gorpo. O Senhor Eternidade nunca cresceu. Ele tem mesmo. É, ele teve a rotura. Mas eu consigo me desligar do que é. Inclusive tem esse pixel art maneiro do corpo aqui. Mas enfim, vai lá. Dadinho da Vitória Justiceira. Minha música merece ser escolhida porque mostra a realidade do nosso país e como os afrodescendentes são discriminados. A gente falou isso no programa semana passada? Eu não lembro. Eu perguntei pro Senhor Eternidade. Senhor Eternidade, dá um exemplo de como as pessoas têm que mandar um e-mail aí. Entendi. Eu escolhi. Entendi. Aí ele falou assim, eu escolhi essa música porque reflete a realidade do nosso país. Ai, ai. Um braço. Um braço. Paladino. Meio deve ser. Aí, esse cara, ele é o paladino, ele manda um braço. Ô, Senhor Eternidade, eu sou o Jaime do Game of Thrones, porque só tem um braço. Caralho, aí. Olha! Lá, você tá perdendo a linha, cara. High five, moleque. High five. Beleza, tranquilo. Tranquilo. Deixa eu mandar um SMS pro Leo aqui pra mim passando já. Spoiler de Avengers aqui. Falei já na próxima aí, velho. Atmo. Esse Atmo é aquele cara que é viciado em Touhou e RPG. É. Alô, pessoal. Aqui está meu pedido. Undead Corporation, The Core. Enfim, valeu e continue com um bom trabalho. am I? Where you at now? Maybe I'm lost in the dark. Divide my heart and my body. I will find a core of me. I want to know who I am. Yes. Postei no meu blog uma sessão de RPG na Rei apenas para 18. Ixi, caralho. Olha, Emory. Opa, é. Atentos com o blogspot, vale a pena. Vamos acessar agora. O link tá aí no post, talvez. Espero que sim. Se tiver a culpa é do... Senhor Eternidade, óbvio. Sim, sim, sim. Mas olha, olha só o nome da sessão dele. Elfichan e Cria de Kobold Parte 1. Cara, você narrar RPG pornográfico é o ápice da punheta. Desculpa. Sim, é só minha opinião. É o Fichan. Ah, tem um hentai no final, ó. É, tem um hentaizão no final, porra. Respeito. Respect. Então tá certo. Hentai de monstro na piscina. E é hentai tão true que tá censurado, ó. Hentai de monstro é hentai true, né, cara? Tem que ter 8 tentáculo picas, né? E por aí. Não, é um lagarto de vento isso aí. Caralho. Então, senhor Eternidade, pode ler o nosso próximo e-mail com o... Posso mesmo? Nickname de CS que você vai adorar, moleque. Carecuxo, cara. Grande Carecuxo, cara. Olá, galera do... Como grande fã de vocês e membro atuante da avassaladora indústria de jogos brasileira... Mais uma conquista do jogo justo. Eu acho que vocês deveriam tocar a minha música deste avassalador de Disco Ninja. Yeah, yeah. Nossa, ainda por cima que isso, Disco Ninja agora é o Sérgio Malandro, moleque. Yeah, yeah. Disco Malandro! Porra, quando ele falou, eu acho que vocês deveriam tocar a minha música, eu achei que ele, porra, tinha feito ele, uma né? Música, é, errado, né? Já que ele trabalha na avassaladora em pista de jogos, cara. É, inclusive o Carecuxo, ele é lá de Recife, tá? O Atmo também, já é o terceiro de Recife nessa leitura de e-mails. Ele trabalha nessa área lá, numa das empresas lá. Acho que é na Jinx, se não me engano. Jinx Playware. É, Jinx Playware. É, então, eles trabalham muito com jogos de propaganda, né? Advert Games. Isso. Assim, normal. Inclusive, pra quem quer trabalhar com parte de jogos, aqui no Brasil, era Santa Catarina até uns anos atrás e agora o Bambambam é ir pra Recife. É então, mesmo? Lá. Aqui, o Daniel Carecuxo deixou até um recadinho no final aqui, então falaremos sobre isso. Enfim, deixa ali a porra do negócio aí. Caralho, é isso, viado. Eu escolhi essa música porque em uma época remota, onde éramos todos crianças inocentes e víamos Cavaleiros do Zodíaco de noite e TV Colosso de manhã. Esse era o jogo que eu jogava à exaustão. Pausa. TV Colosso de manhã pra mim é... Tá na hora de matar a fome! Tá na mesa, pessoal! Caralho, você só chega no final do programa. Qual é o nome daqueles cachorros que a voz era igual a do Maluf, que era o corrupto? Era o JF, era o chefe da TV. Era o Bloodhound de Boladão. Tá. E pra cachorro. Cara, a música mais legal era a música do Malabi, vocês lembram? Quando a carroça. Malabi, Milabá, Malabi, Malabi, Malabi, Malabi, Malabi, Malabi. Pronto, entreguei a idade. Velho pra caralho. Nasceu em 80 2, né? Mas enfim, estou falando de Mighty Morphin Power Rangers para Super Nintendo. O jogo era foda, gráficos bons, um beat'em up de primeira linha. Não, sinto muito, não era. Eu tava muito, era foda. Era bom. É muito ruim, cara, esse jogo. Vai se fuder, seu jeito. Se fuderem, era bom. Pô, você morfava no meio da fase. Era irado. Ah, porra, que irado. Aí era irado esse jogo, vamos se fuderem. Que eu era filho do Paul dançar comigo na quadrilha de São João da escola, porque eu fiquei esse jogo pra ela. Cara, a galera tá pegando muita mulher. Não, isso que eu tô vendo, porque eu sempre ouço o povo, os gamers reclamarem, ah, eu queria tanto achar uma namorada gamer, não sei o quê. Altas histórias aqui de gente que se deu bem com meninas gamers. Mas ó, deixa eu dar uma dica pra esse pessoal que quer achar uma namorada que joga videogame. Cara, você tá procurando a sua namorada que joga videogame onde? Porque na Night ela não vai estar. Tá. Com certeza. Ela vai estar em casa zerando Zelda. Outra dica também tem que invadir a casa dela. Caralho, minha namorada tá nesse exato momento. O Rodrigo falou, minha namorada tá nesse exato momento jogando Zelda, zerando Zelda. Exatamente. Aí, tá vendo? A namorada do Mass joga Diddy Kong Racing com o dedo pé. Outra dica para as mulheres que estão procurando um homem que preste. Eu vejo muitas mulheres aí falando que não tem homem que preste. Você, ô sua retardada, vai procurar um homem que preste na Via Show, no Castelo das Pedras, na Mariozinho, na Baronete. Fala aí, fala esse cara. Fala que você presta, Lápis, vamos lá. Não vai achar. Não, eu não presto, não. Você não vai achar o cara lá, porque o cara que presta não vai estar lá. Ele vai estar em casa, lendo um livro, jogando um Halo não. Jogando um videogame, tocando uma punheta, entendeu? Você tem que procurar esse cara numa livraria, no shopping, no churrasco dos amigos. O shopping é sempre uma boa. No World of Warcraft. Voltando pro... Pelo amor de Deus, conhecer uma pessoa no shopping é derrota. Pô, é melhor do que conhecer no World of Warcraft, teoricamente, não? Bom, verdade. Aí, em São Paulo deve ser muito comum. Muito comum. O senhor Eternidade continuar e ler o e-mail, né? Fodam-se os haters de Power Rangers, tipo o Ilapso e o Daigo. Não, ninguém aqui é hater de Power Rangers. Vai se fuder, cala a boca, Ilapso, cala a boca. Cara. Ilapso. Tô por aqui contigo, tô por aqui contigo, meu irmão. Tá bom, tira, cara. Aceita que o jogo é ruim. Tira esse headset que tu não é podcaster, moleque. Tira esse headset. Tá, acho que o meu peru. É, o de Masuruta é muito bom, os robôs. Como é que chama? Fatinha Edition. Fatinha Edition. O The Movie também é legal, é bem legal com o Pirata. Vai ver Grandão Wing, vai tu chupar meu peru, porra. Esse jogo era foda, e era foda mesmo, eu concordo. Essa música é mais foda ainda. Ele sabe qual é a música. É a música da primeira fase, Stage 1. Mas sabe, ele que tá falando, porra. Ah, tá. Ah, foda-se ele. E como é que você sabe que eu já não ouvi e eu tô ligado na parada e sou boladão? Porque não tem link. Aí, aunado pelo cara de 30 anos. Não, não, não, não, não. Eu vou proteger o Sr. Eternidade. Ele mandou esse e-mail pra gente com a música em anexo pra facilitar a nossa vida. O Sr. Eternidade. O anexo não tá aqui. Mas ele ouviu. Mas eu já baixei, já ouvi há muito tempo, cara. Tá de bobeira. Tá na caixa de e-mail dele. Porra. Mentira, tu tá aí com a viola no colo que eu tô ligado. Não, jamais, cara. No mais, continuem sendo fodas. Abraço! Daniel, olha só, ele botou os créditos ali, cara. Daniel Karen Braga, game designer da Jeans Playwear, que abriu vaga de estágio pra galera que manja das administrarias. Olha só, viu? Isso aí. Se você manja das administrarias, manda o contato aí pro e-mail dele, que ele não... No nosso Facebook, calma, suspirais. No nosso Facebook, na página do Facebook, tem lá o pôster da divulgação dessa vaga. Essa aí de uma outra. Se você pelo menos sabe o que são administrarias. Porque essa vaga aí é pra parte administrativa, né? Do processo de negócios lá de desenvolvimento de jogo. Então, tem lá as especificações na nossa página do Facebook. Eu quero ler o próximo. Já tava enchendo o peito aqui pra ler, mas por favor, bebe. Então vamos agora de Pernambuco pro Rio Grande do Sul, nos e-mails. É porque eu gostei do nome da cidade dele. Olha só. Westphalen. Não, Westphalen é o nome. É Frederico Westphalen. Nesse caso é Westphalen. É porque escreve com PH Allen. Então, nesse caso é Westphalen. Hã? Sentiu. Nesse caso é Westphalen. Ah, é Westphalen? Ô, Rebeca, antigamente farmácia se escrevia com PH. E hoje? Isso aí. Hoje escreve com F. Eu escrevo meu futuro com PH. Não, hoje se escreve com H. Mas posso falar porque que eu gostei do Nick desse? Vocês dão licença? Sequest? Não, é porque eu lembrei esse Fallen com PH, eu lembrei de uma coisa de Silent Hill, que no primeiro Silent Hill tem uma chave que você pega dentro de uma gaiola que ela se chama Feilig. A chave de Feilig, é PHALEG, Feilig. Muito bonito. Isso é relevante. Significa fálico. Isso é totalmente irrelevante, mas eu lembrei disso. Isso é muito tipo Rebeca. Falando assim, cara, olha só, eu sou muito freak de Silent Hill, gente. Mas falando em coisas irrelevantes, eu lembrei que eu tava discutindo com o Ornelinhas. Pra quem não sabe, o Ornelinhas é o cara mais foda do universo. Então tá. Foi aniversário dele, junto com o Ilapso. Enfim, a gente tava conversando sobre Jogos dos Tronos, entendeu? Jogos dos Tronos. E aí, eu tava espancando spoiler na cabeça dele. E a gente tava discutindo que o Winterfell... Cadê o Winterfell? É o nome do Winterfell mesmo? É o Winterfell. Eu lembrei de Westfallen, que eu lembrei de Winterfell e tal. Que o Winterfell não é traduzido. traduzido, porém... É o único. River Run é traduzido para Corre Rio. Corre Rio. Eu passei... Sempre que eu vi a porra da série da HBO, eu Corre Rio. Caralho, por que Corre Rio? Não tem nada a ver com Corre Rio, se é um rio. Eu falei, caralho, Corre Rio. Corre Rio, verdade. Por quê? Por que que não traduziram West... Não. É o único que não é traduzido, sério? É o único. Tem traduções piores. Tudo bem, a tradução tá certa, mas ficou horroroso. Tem, Rocha Dragão. Como que traduziram King's Landing, por exemplo? Muito real. Jardim do Alto, Black. É nome de bairro em Caxias, essa porra. Muito obrigado pelo seu e-mail, Westfallen. Peraí. Tá, deixa eu ler então. O Westfallen Winterfell, Felix Key. Fala, Galerians. Aqui quem fala é o Westfallen. Tenho 18 anos e sou de Frederico Westfallen, do Rio Grande do Sul. E a minha música segue em anexo. Essa música faz parte de uma das melhores trilhas sonoras do SNES, Donkey Kong Country 2, e se chama Jib Rig. Emociono ao ouvi-la, pois o efeito do vento e da chuva, junto com a flautinha, me lembram das inúmeras tardes frias e chuvosas que passei jogando esse jogo maravilhoso, ao mesmo tempo que curtia a chuva na janela. Bons tempos. E no mais, nada mais, abraços. Só uma correçãozinha. É Jib Jig. Concorda, Daigo, que Donkey Kong Country 2 é o melhor Donkey Kong da série? Eu gosto mais do 1, mas eu reconheço que o melhor é o 2. Caraca, sim. Eu gosto que o Daigo é uma pessoa matura. É uma pessoa matura. É uma pessoa muito madura. Pessoa muito para maiores de 18 anos. Ele é muito maduro porque ele consegue discernir o que é bom do gosto, entendeu? Esse é o meu gosto, mas eu reconheço que é para o Araújo. Parabéns. Parabéns, você e o Sr. Eternidade é que são incapazes disso. É, valeu, Ilaps, valeu. Power Rangers é uma merda. Chupa meu peru, seu filho da puta. Por exemplo, eu xinguei sua mãe em algum momento? Não, todo mundo sabe que quando eu falo filho da puta, quando uma pessoa fala filho da puta, ela não está xingando sua mãe, entendeu? Entendeu? Não interessa. Ó, sabe o que eu vou reviver pra você, que não reviva há muito tempo? Doce traseiro. Tem o áudio aqui separado do Wonder falando. Donkey Kong Country, além de ser um jogo épico, Donkey Kong 2, ele tem a trilha sonora sensacional. A trilha sonora não é tão icônica quanto a do primeiro, né? Mas essa música do 2 é realmente muito foda. Eu só não sei onde que ele morava aí, que chove o tempo todo, né? Não, cara, mas eu reconheci o momento. Eu reconheci o momento quando ele falou que essa música ela chama por uma época há muito tempo atrás. É muito tempo atrás errado. Foda-se. Há muito tempo atrás. Há controvérsias. Foda-se também. Quando você ouvir. Ah, tô até ouvindo. Eu posso ouvir agora o barulho da chuva. Uma tarde escura. Eu lembro que eu ouvi, mas é porque tá chovendo mesmo. E tem aquela fase que você tá no barco e tá chovendo pra caralho, tá ligado? Que você fica andando no mastro do barco. É muito irado, cara. Esse jogo é muito bom. Esse jogo é muito bom. E maravilhoso. E aí, galera do Baixo Frente Soco. Aqui quem fala é o Criso de Brasília. E a música que vou mandar pra vocês é uma música especial e emocionante. Devo até admitir, me fez rolar aquela lágrima solitária do olho esquerdo. E a música é a end de Final Fantasy Crisis Core, do PSP, que toca depois que o Zax deposita toda a sua fé e esperança de ser um herói nas mãos de Cloud, e entrega a famosa Burst Blade e então morre. E então Cloud solta aquele grito que é cortado pela música. Mandei até o link aí e espero que o Ninja Inimigo Pó coloque no post pra vocês verem como é que é o nível da parada. Então, sem mais delongas, toca aí, Disco Ninja Abstrato, Ayaka Y, de Crisis Core. Itami no oku ga oyakete mienai kokoro no soko. Chihuahua. escolheu a música do encerramento do Crisis Core. Eu gostei que ele chegou na violência, assim. Ele falou assim, ah, esse aqui é o final do jogo, meu irmão. Peraí, você falou Crisis Core? Crisis Core. Crisis Core. Crisis Core. Crisis Core. Crisis Core. Desculpa, eu peço perdão. O final do Crisis Core não é nada que ninguém não saiba, né? Porque basicamente é uma cena que acontece no Final Fantasy VII, que é um jogo que tem mais de 5 anos. Então, automaticamente, o que acontece no final do Crisis Core é uma coisa que já pode ser dado como spoiler. Só que ele botou áudio da parada. Até deu uma animada, porque o áudio chega a ser um pouquinho spoiler, que tem uma conversa que não mostra pra um Final Fantasy VII. Final bem mais parou, cara. E essa música, ela até é relativamente emocionante, porque por mais que todo mundo sabe, joga o jogo sabendo que o Zack morre no final, quando ele tá morrendo, você meio que torce um pouquinho pra ele, né? Pô, brother, levanta aí, tu consegue, cara. Só tomou 12 mil tiros na cara. 12 mil roles na cara, 15 flares, 12 tiros na cara. Apanhou pra flare. Mas é maneiro, e principalmente porque ele tem toda aquela ideia de, ah, eu quero ser um herói, quero ser um herói. E depois ele passa pro Cloud e fala, tipo, cara, seja um herói por mim, porque não rolou. Não tô sendo. Não tá sendo. Aí o Zack não era um Power Ranger preto? Não, é, ele não tem dedo. O dedo ele do, morre? Lá. O Zack não, ele vai embora pra entrar o Adam, que eles mandaram os atores embora, os pode três. Sim, ele na toca... série eles vão pra uma conferência de paz mundial da ONU, cara. É, manda uma atriz embora, ela vai e morre, a atriz. É. Né? Cloud tá safe. Mas aí, a Kimberly é a Power Ranger mais gata que teve, né? Todo mundo com 18, 19 de anos de idade e ela tinha 28 já. Caralho. Eu acho que foi aquela do ninja, a lourinha. Bom. Tori. Ah, Sally Martin. Sally Martin. Mestre Splinter, por favor, leia o e-mail do nosso compadre da Marvel aqui, pelo visto. Compadre da Marvel. Não, mas antes disso, cara, o Power Rangers, quando eles perdiam as moedas do poder, era muito triste, cara. É muito triste. Que chegou... E era mais triste ainda porque virava Power Rangers Zell, e Power Rangers Zell era muito ruim. Não, moleque, quando eles perdem os poderes das moedas, o Tommy aparece, salva o dia, moleque. Mas eles perdem as moedas do poder, cara. Eles vão pra fase Zell. É muito ruim fase Zell, cara. Aquele design era muito ruim. Ah, me pula aí que... Eu fico lembrando do filme. O filme é muito maneiro. Me pula aí que... Esse cara escolheu a música de Chrono Trigger e o cara seguinte escolheu a música muito mais legal. Ok. Então tá, né? Bom, então vamos ver aqui o e-mail do Carnage, que já morreu no universo Marvel, foi... Morreu, não voltou. Tá ótimo, então. Então o Carnificina já voltou, né? Tinha sido rasgado pelo Sentinela. Quem se importa. Olá, pessoal do Baixo Frente Soco, aqui é o Carnificina. Só vim mandar a minha opção de música pro Disco Ninja, do Nobu Uematsu, e que vocês ainda não tocaram, tem o tema do robô de Chrono Trigger. Dubstep da música do Never Gonna Give You Up, né? Além da música do robô ser um rip-off do Never Gonna Give You Up, esse remix que ele mandou é épico, velho. É, muito bom. Muito bom. Mas assim, nego faz essa comparação, cara, mas não é improvável que seja, de fato, um rip-off do Rick Astley, não. Porque essa música do Rick Astley, ela foi top 1 no mundo por um tempo razoável, cara. E depois virou top 1 do YouTube, né? É porque depois é que é um esquecimento, mas tem até aquele site aí do qual era a música número 1 do dia que você nasceu. E aí tem um uma amiga minha, não lembro que agora quem é, que no dia que nasceu eu tava lá. Never gonna give you up. Parabéns. Nossa, se não fugir a regra, caso só possa ser Final Fantasy, pois não me lembro, caso se for só blá blá, digo blá blá blá. É, que ficou muito bom nesse remix, 2 pontos, só que aí Disco Ninja. Pô, se puderem, façam algum comentário sobre o Moacir Alves, que fez toda aquela história do jogo justo, ajudando a acabar com os toques empacados dos jogos velhos, fazendo tudo acreditarem na sua história de querer revolucionar blá, blá, blá, o mercadinho. Olha só, eu vou dar a minha opinião enquanto ser humano dessa porra. Quando esta merda começou, o Ninja Inimigo achava maneiro. E outras pessoas a gente conhece também. Eu achava que seria uma tentativa de fazer um cartel. Eu não gosto de cartel porque me lembra... A gente pode fazer um programa só sobre isso, não podemos? Podemos. E a gente ganha tempo e... Eu acho que isso é cartel. Tá, ponto. Outra coisa, quando a gente estava uma vez na FRJ, num evento que um cara lá, o Ian, organizou, saiu uma notícia no G1, assim, pum, Aloysio Mercadante, na época era ministro da Ciência e Tecnologia, falou assim, o Brasil vai investir mais em tecnologia, inclusive videogames. Esse senhor Moacir estava na minha frente, com o telefone dele, sei lá, ele viu a notícia, aí ele abriu o Twitter dele e colocou assim, é mais uma vitória do jogo justo. Essa é a minha opinião enquanto pessoa. Não tem nada a ver com bastante sou. Foi dado. Um abraço. Próximo vídeo. E aí, tio João, que é concorrente direto do Uncle Ben's. Isso. Grande arroz. Fala aí, galera, aqui é o tio João, eu quero pedir vocês a música tema de Final Destination, do Smash Bros. Brawl. Também é um jogo que tem uma trilha sonora muito boa. Sim, muito sim. Final bom. Destination é a música do último chefão, né? Da mão. Exatamente. Da mão. Inclusive, a música da seleção de personagem desse Smash Bros. De Wii é fabulosa. Parabéns pra quem compôs. Música de abertura também, bem legal. Também é. Essa música representa uma época muito boa, época de primeiro ano de faculdade, a época do Smash dos Brothers. Felps brasiliano e outros amigos virávamos à noite jogando Smash nessa fase e comendo pizza. Cara, olha só, teve uma vez que se dialogando aí nos e-mails. Teve uma vez que eu, Senhor Eternidade, e dois amigos nossos, o Marreco e o Tito, aí a gente foi pra um sítio na puta que pariu do mundo, moleque, só tinha nativo, índio, naquela porra. Aí a gente fez o desafio das 72 horas, moleque. A gente ficou 72 horas sem dormir, comendo, sei lá, cachorro quente que dava choque e jogando Smash Bros. No Nintendo 64. Como cachorro assim, quente dava choque. Cachorro quente dava choque, tava muito foda, cara. Tava muito foda, moleque. Você comeu o cachorro quente. Como assim, choque? Moleque, era o cachorro quente carregado, moleque. Era foda. Sinistro. Eu nunca entendi até hoje. Você... Era elétrico essa merda aí, só falando. Não sei, moleque. É salsicha condutora. Nossa senhora. Smash Bros. É o jogo dos Brothers, ponto, falou tudo, cara. Ele é 64, muito bom. Rebeca, pro Obzec. Oi. O Weber aí. Carlos Weber, sem nick de CS. Corredor de Fórmula 1, cara. Weber, pronto. Weber. Eu trabalho com um rapaz que o sobrenome é Fittipaldi e ele foi contratado junto com a menina cujo sobrenome é Hamilton. Não, caralho. Então tá, vamos chamar ele de Weber Velocista. Tá bom. O Weber ganhou, foi o que o rapaz que ganhou a nossa promoção aí dos joguinhos aí do Steam. Pra mim, o nome dele podia ser... Só pra combinar com VV, Weber Velocista. O nome dele podia ser... Muito bem. Muito bem. Pronto, já é esse. O Weber. Oi. Sou o Carlos, 28 anos, moro em Sorocaba. Não, eu sou o Carlos. Não, eu sou o Carlos. Não, você é lá. Não, você é Pedro. Carlos. Você é o Mestre Splinter. Eu sou foda. Eu sou beautiful. It's true. O Weber, putinha de Street Fighter, foi putinha de Street Fighter por quase um ano. Comprou até um controle arcade barulhento que não deixava ninguém dormir em casa. A gente é putinha de Street Fighter até hoje, então ele foi muito tempo até. Não, cara, putinha de Street Fighter é quem apanha no Street Fighter, cara. Ah, vai se fuder que tu apanha pra caralho de mim. Já que você é o senhor fodão, eu tô lançando um desafio aqui. Você contra o bônus stage usando uma mão só no Street Fighter 2. Pode ser? Beleza. Ele vai jogar com o Balrog. Vai lá, pode continuar ler o e-mail. E aí, o Weber diz que pede a música do comercial do Street Fighter 4, Just Blaze. Caralho. Toca aí, Disco Ninja. Não, esse cara ganhou o prêmio random. Ganhou o prêmio hipster. O prêmio hipster. Yes, yes, y'all. New Super Street Fighter 4. Just Blaze. I'm a beast with a joystick, I'm the best of the best. I breed a punch with an uppercut, put a scar on your chest. I rip your eyes from your socket, see I got something to test. How many fireballs I land before I beat you to death? I rip the east to the west, I got no stopping my quest. I'll take on every other character, then kill me a set. I got no shortness of breath, you people making me bored. I definitely roll you other suckers, throw a rose on your core. You got no dignity, listen, you got a track when I blast. I'm like a 7-3 matchup compared to half of the cast. And you just bitch and you moan. Oh man, he's so freaking cheap, I can't jump with this character. Shut the hell up, you're free. I FADC to Ultra, I uppercut to a Metsu. And you ain't pressing a button because you know I'ma get you. I Karakusa to set you down with a soup or the boot. They say Makoto's your opponent and I'm tying your noose. A música é maneira, eu prefiro a versão instrumental dessa música aqui. Ah, eu prefiro a versão do Indestructible cantada pelo... Não, posso falar. Pelo Rodrigo Rocha. Opa, eu não falei nada. Não, sério, essa música é até legal. Eu só acho que o maluco cantando ficou escroto, mas o ritmo da música é maneiro pra caralho. É tipo a música do Sonic 2006 que a gente toca no final. Ela é instrumental, é maneira, cantada é uma merda. Não, mas então, aquela música cantada tem umas 3 ou 4 versões. Uma delas é realmente muito boa cantada, as outras são meio fracas. É, as outras são horríveis. E agora, por último, por favor, Ilatsu, leia o e-mail do ouvinte fã número 1 de você. Byron, tá quase. Dá ajudar com ele. Fala do Rio. Fala, funkeiros malditos. Estou mandando algumas sugestões de músicas não manjadas para um Disco Ninja. Se quiserem, de um tema específico, só pedir. Dessa vez vou de SNK para incentivar vocês, putos do funk, a fazer um cast de SNK. Tá na lista, cara. Tá na lista. Chegaremos lá. Na lista do Espetito nunca fará. Não, que isso. Tá no caderno de anotações sobre a eternidade. Exato. É. Mandando as músicas com o link do YouTube para assegurar a versão correta. A primeira que ele manda aqui é de Kizuna Encounter. Kensetsu Shukou Sobiru. Tem que falar Kensetsu Shoku Subiru 150 Kai. Kensetsu Shoku Subiru 150 Kai. Do Neo Geo CD. Disco Ninja. Jusan. Foda-se. Kai. Yakugo Jiu Kai. Muito obrigado. O Pyron mandou umas 10 músicas, mas infelizmente, Pyron, a gente não tem como tocar as 10 músicas. Então a gente escolheu. Então, pra terminar, ele vai tocar uma aqui que a gente vai. O Disco Ninja vai tocar uma aí que ele falou aqui, ó. Homenagem ao Ilapso. Vamos terminar o podcast com uma música em homenagem ao Ilapso. Homenagem. Ninja, toca Priscila. Rainha do deserto. Oh, governor! Just turn around! Toca aí então, é. Fatal Fury Special, Dub Dub Dub, também na versão do Neo Geo CD. Foda pra caralho, com um arranjozinho safado, maravilhoso, essa, teclado de. Essa é. Tem o, as voca, os vocaizinhos assim que entram. Tem. Shinsekai Zatsugidan apresenta pra vocês. E se demole, é o mesmo cara que narra as aberturas de King of Fighters também, né? Porque aquele, aquela vozeirão de japonês que eu não falo inglês. Ele mesmo. Não, só que o cara é americano. É o John Hilton. Ai, tá vendo? Por isso que é bom ter o Daigo aqui, que tira o nome do cara do bolso assim à toa. Por que ele saberia isso? Não sei. Provavelmente porque não consegue esquecer. Pessoas que têm dificuldade de. Tem facilidade pra lembrar. Tudo na vida tem solução e consequência, né, cara? A gente tem facilidade pra lembrar, mas também tem dificuldade pra esquecer. Não é? Então é por isso que a gente tem que tomar o dobro de atenção pra nunca ser enrabado por um negão no banheiro. Cara. O dobro. Então é isso, né? É, muito obrigado aí ao Byron, que também é um funkeiro maldito. Inclusive foi ele que lançou esse termo, funkeiros malditos. Funkeiro maldito. Olha só, muito obrigado por essa alcunha demoníaca que assombra a gente até hoje. Isso, cara, tá de errado isso. Ah, tá de errado. Senhor da Eternidade? Eu, fala, habla. Você quer terminar esse podcast? Defina Ui. Terminar este podcast. Fazer o que eu faço no encerramento de podcast, gritar e encerrar? O que, tipo, estamos acabando de fazer um podcast! Isso mesmo, fechou? Eu não sei fazer isso, cara, eu não fui treinado. Mas eu acabei de fazer, viado. Tenta uma vez, cara. Tá bom, cara, tá bom, eu faço. Chegando ao nosso podcast de ninja, de viado, bolado, dos ouvintes babacas que não botam nick de CS. Não, de fato, porra, como que não tem inventividade pra colocar um próprio nick, cara? Pelo amor de Deus. É, cara, o nick é uma coisa pessoal, entendeu? Você não pode deixar pro monte de babaca, retardado mental, que grava essa merda. Fazer sim, assim. Um monte de pessoas ruins como nós, cheio das almas pretas, que mata a alma e a das vinganças. Sim, cara. Arranca os coração do todo mundo. Agora, pare. Pegue no compasso. Pegue no bumbum. Pegue no John Marston. Mas não, porra, dessa vez que eu que tô apresentando o final do podcast, eu não preciso falar de que forma vocês vão contactar a gente. Olha só. Delega aí. Quem eu vou delegar pra quem tá quieto, que é a Debs. Sabia que ia sobrar pra mim. Que bosta. Acorda ele. Olha, pra encurtar, pra ser uma pessoa sucinta, já que eu reclamei dos e-mails de vocês, que vocês mandam um livro em vez de e-mail sucinto, então vocês entrem no site e achem lá todos os ícones de Facebook, Orkut, essas coisas. Achem que lá tem uma página de contato, tem tudo lá, entendeu? A gente não precisa ficar falando toda vez. Não precisa. Tá bom? Ele delegou pra ela que delegou pro site. Porra! Mas o site não tem defesa, né, cara? Isso que é parado. Ele vai acabar. Deixa eu falar, então. Se você quiser mandar um e-mail, você manda para eugostodejogos@baixofrentesou.com. Acertei dessa vez, né? Sim. Se você quiser falar com os meninos no Twitter, twitter.com/baixofrentesou. Tá certo? Se você quiser... Pô, cara, deve estar. Ó, beleza. Se você quiser curtir eles no Facebook... Se você quiser mandar pra arroba pra tomar no cu, também pode mandar. Se você quiser fazer que nem eu, que só lembrou de curti-los no Facebook, tipo, há uns 3 dias atrás. Não, faz um há uns 3 dias atrás. Então vocês vão facebook.com/baixofrentesou e pronto. Aí, no Facebook tem alguma coisa tipo thumbs down, tipo não curtir? Não. Tem ainda, não, cara. É uma merda. Mais perto tem na porra do Facebook, tem ainda. Ah, que merda, eu quero muito isso, cara. Ia ser irado, né? Eu queria até aonde ser o primeiro a botar não gosto do Mais Feito Soco. Não, sério, ia ser muito mais irado a página com mais dislikes do que a página, tipo, vídeo da Rebecca Black. É muito mais maneiro que ela tem muito mais dislike do que like. Like é muito mainstream, vai se fuder. Ah, cara. É, tem que falar like, que não, like. Se não gosta. E é isso aí, por favor, acessem o site das nossas amigas Girls of War. Que é qual site? Site, Rebecca? É site? Caramba, eu sempre esqueço de fazer meu próprio jabá. Se vocês não falam, eu nunca lembro. É www.girlsofwar.com.br. Lá vocês vão encontrar a Babs e mais três garotas muito empáticas que vão falar sobre jogos. E que são comprovadamente não são diversão. São cinco, não? São cinco. São eu e mais quatro. E é um fato comprovado que nenhuma delas é um travesti. Né? Exatamente. É. Eu conheço duas, só posso falar com elas. Muito bonito. É verdade, o Daigo conhece duas. Beleza. O Daigo tá manjando das putarias, tal desse Daigo. Daigo é foda. Daigo, aquele que manja das putarias, por favor, diga-nos do que mais você manja e tem coisas pra fazer jabá. Porra nenhuma, já fiz jabá. Então beleza, então foda-se, Daigek. É, um bode foda-se pro Daigek e pro Mitsu, né? Tá certo. Então beleza, galera, estamos trabalhando em surpresinhas, fiquem ligados aí no baixofrentesoco.com, vamos tentar surpresinhas, coisas novas e legais. Surpresinhas. Fiquem de olho, mas enquanto isso a gente só vai falar pra deixar vocês curiosos, então vão tomar no cu. E pra ouvir, pra ler e pra ver. Não vai ter nenhum teaser do próximo episódio. Um teaser do próximo episódio? Falaremos sobre... O Goku vai... Disco Ninja parte 3. Ah, é. Até que prove o contrário, Disco Ninja parte 3. Disco Ninja dos amigos dos ouvintes. A gente pode usar o episódio de Halo que a gente tem gravado. Não, moleque. Convença o seu amigo que não escuta o podcast a mandar uma música pro Disco Ninja dos amigos dos ouvintes, moleque. Isso vai ser bizarro. Imagina o cara tentando escolher uma música de videogame que ele não joga. Exatamente. Vai escolher tudo Mario. Nossa. Vai muito Mario. Não, vai ser Mario Top Gear. Puta merda. É isso aí, galera. Abraço! Até a semana que vem. Abraço! Falando nisso, obrigado pra quem não mandou Top Gear. Abraço!